Aqui é mais um áudio do blog do Evangelista. E aqui fala José Evangelista, jornalista do site. Paulistana, vou falar sobre como é bom ser um paulistanense e sobre a importância, a grande importância que Paulistana tem. Paulistana, ela é uma cidade muito boa, porque é uma cidade forte economicamente, é uma cidade tranquila, uma cidade que tem paz, sem violência, então... É um bom lugar de se morar, apesar de que algumas pessoas não concordam com isso, mas na realidade sim, Paulistana é uma ótima cidade. Paulistana é uma das cidades uma das maiores populações do Brasil, está acima da média. Paulistana está entre a média, por quê? Porque nós temos no país 5.570 municípios. Paulistana fica entre os 1.670 municípios com mais população do que os outros municípios. Então, Paulistana, existe municípios aí, 3 mil ou 4 mil municípios aí, que tem uma população menor que Paulistana. Então, olha só isso. Paulistana bem acima da média. No estado do Piauí, por exemplo, Paulistana é a 26ª cidade de maior população. O estado do Piauí tem 224 municípios. Destes, Paulistana é o 26º em maior população. Existe a micro-região de Paulistana. A micro-região de Paulistana, que Paulistana, né, se destaca, existe 39 municípios. Paulistana é o primeiro, é a cidade com maior população, é a primeira de uma micro-região com 39 municípios. Então, nós precisamos, as pessoas que moram em Paulistana, eu acredito em Paulistana, né? Agora, existem pessoas que precisam acreditar em Paulistana. Algumas pessoas não acreditam. Paulistana é uma ótima cidade. É um bom lugar. Então, o que precisa é das pessoas acreditarem nisso. Olha, nós temos aí uma forte... tivemos antes a criação de nós tivemos a produção de algodão. Depois isso não deu mais certo. Eu acredito que Paulistana teve grande desenvolvimento por conta disso também. E deve existir também fatores históricos. Eu sou muito jovem e não tem como eu conseguir assim, pegar agora isso. Eu tenho que fazer um estudo para descobrir mais coisas. Então, depois do algodão, Paulistana passa a ter a economia mais forte de caprinos. Então, hoje diz que Paulistana, a atividade econômica mais forte de Paulistana é a criação de caprinos. Então, Paulistana precisa de pessoas... Peraí, eu vou falar aqui... Estava me adiantando, vou falar aqui. Ó. Paulistana é o estado com salário... O 33º maior salário formal do estado do Piauí. Entre 224 municípios. Então, as pessoas precisam acreditar em Paulistana. O problema de Paulistana... as próprias pessoas que moram aqui. Elas precisam acreditar em Paulistana. Precisa-se ter ideias de desenvolvimento sem politicagem. Formar empresas em regime de sociedade ou individual. Criar associações. Todo mundo está junto. Todo mundo, ó, vamos produzir aqui nós e vamos dividir isso aqui que a gente está produzindo. Então, nós precisamos... aqui em Paulistana, ter pessoas com ideias, com vontade de desenvolvimento e deixar dessas mesquinhez aí, pessoal envolvido com coisas bestas, banais, questões dessas politicagens que não leva Paulistana para lugar nenhum. Então, Paulistana precisa de pessoas que têm a ideia de produzir algo além do que existe. Vamos produzir algo, o que é que vai ser bom para Paulistana? Nossa, se nós plantarmos isso, vai dar isso. Vamos nos juntarmos e produzir algo e dividir esse lucro, essa produção. E vamos fazer com que Paulistana seja muito maior. Paulistana já é maior. As pessoas aqui não acreditam nisso. Então, é produzir o que ainda não é produzido. Paulistana tem um grande problema dessa politicagem, as pessoas querendo administração pública de qualquer jeito, principalmente a prefeitura, né? Isso parece, paulistana parece, quando envolve essas pessoas, que esse ciclo, essa concentração de pessoas, principalmente no período de campanha política, isso parece um cassino, parece um jogo de azar, que você senta numa mesa e tá do outro lado o seu próximo, que você quer ganhar dele de qualquer custo, comer o suor dele, ganhar o dinheiro dele, às vezes de forma trapaceira, ou seja, aquela pessoa volta para casa, acaba com o seu sustento, a família passa necessidade, por quê? Porque você, ou alguém estava com ele e ganhou aquele dinheiro ilícito, aquele dinheiro que não, que não foi suado pela pessoa que adquiriu, ou seja, o suor do outro, o suor do próximo. Então é isso que parece paulistana quando as pessoas estão nessa disputa pela administração pública, as pessoas não querendo produzir, sim querendo o suor do outro. Porque o imposto, a administração pública, ela funciona com dinheiro de impostos. É totalmente dinheiro de impostos. 100% do que está ali são impostos pagos pelas pessoas. Então, quando você quer chegar a isso, a administração pública, ter vantagem da administração pública de uma forma imoral, né, com argumentos que não existem, né, você chega de uma forma trapaceira, imoral, isso é igual a um cassino. Isso é igual a um cassino. Você está, parece aquela, é uma coisa muito, muito suja, uma coisa muito imunda. É como se fosse um câncer impregnado no município de Paulistana, quando essas pessoas têm esses tipos de atitude. Vamos juntar, trabalhar, vamos buscar o desenvolvimento, vamos criar aqui uma ideia, vamos distanciar vocês que tentam se distanciar mais um pouco da administração pública. A gente sabe que nós precisamos da política, que é a política que move o mundo. Agora, vamos fazer uma política que seja uma política decente e que não prejudique os outros, sem individualismo. Nós precisamos de pessoas que saibam realmente fazer política, e não politicagem. O problema é fazer politicagem. Então, nós temos que produzir todo mundo junto, e todo mundo dividir essa produção, e não querer o suor do outro. É isso. Para o paulistano parece um cassino, as pessoas... com a mente vazia, não tem ideia, tem que criar ideias para produzir, para ser bom para todo mundo. Um produz uma coisa, outro produz outra coisa, um tem uma ideia, convida outros, vão trabalhar todo mundo todos juntos, para se chegar a algum lugar. As pessoas precisam acreditar nisso, acreditar que Paulistano é um município com a economia forte, e é forte a economia de Paulistana. Agora, existem pessoas que não sabem ver isso, não sabem lidar com isso, e leva a Paulistana para o atraso. Vamos ver aqui outros dados sobre Paulistana. A renda, eu já falei que Paulistana tem uma renda que... É a 33ª com maior renda salarial do estado, entre 224 municípios. Isso eu acredito que eu falei, não lembro mais se eu falei. Então, é isso. Paulistana é uma grande cidade. Paulistana é uma boa cidade. Paulistana é um bom lugar para morar. Agora, as pessoas precisam acreditar em Paulistana. As pessoas precisam se aliar a pessoas boas, as pessoas que têm boas ideias. Eu sei que todo mundo não tem aquela cabeça boa de pensar, mas existem pessoas que têm bons pensamentos. Vamos nos juntar. Se você não pensa numa ideia boa, procure alguém que tenha ideias boas, se junte a essas pessoas E aí, vamos convencer as pessoas a isso, a procurar o que é bom. Esse é o problema de paulistana. Nós temos que arranjar meios de viver de forma bem e que seja bem para todos. Sobre esses dados que eu falei, sobre paulistana, que paulistana, né, ocupa as posições nos rankings nacional e estadual, essas informações elas estão no IBGE, no site do IBGE. Se alguém quiser confirmar, vá até o site e verifique a veracidade das informações.